partir de agora, Espaço Jovem. Muito bem, estamos de volta aqui começando mais um Espaço Jovem aqui na Rádio Novo Tempo. E nós, depois de uma longa temporada de férias, chegou novamente aqui o Espaço Jovem. E você jovem, você que estava com saudades do programa Espaço Jovem, ele volta com tudo. Sejam todos muito bem-vindos, é o Espaço Jovem que está no ar. E algumas pessoas estão conosco aqui para o primeiro Espaço Jovem do ano de 2008. Dr. Rodney, seja bem-vindo ao Espaço Jovem. Olá, pastor, tudo bom? Tudo bem, pessoal? É, pastor, estamos de volta aí no novo ano do Espaço Jovem, trazendo muita informação para a juventude aqui do sul do Paraná. Muita coisa boa vai acontecer esse ano aqui no programa Espaço Jovem. Tudo bem, Lucila? Seja bem-vinda também ao Espaço Jovem. Tudo bem, pastor. Muito obrigada pelo convite. Estamos aí para cooperar nesse Espaço Jovem. Grande Enéia, seja bem-vindo ao Espaço Jovem 2008. Esse é o terceiro ano de Espaço Jovem, hein, Enéas? Espero que seja o início de mais uma longa jornada de Espaço Jovem. Estamos com um tema muito bom hoje e o de semana que vem melhor ainda e assim sucessivamente, até claro, infinito. Sempre o Espaço Jovem. E você, jovem, que está sempre ligado nas suas tardes de sexta-feira, o Espaço Jovem volta com tudo. E Enéas, o que a gente vai conversar hoje aqui no Espaço Jovem? Hoje estamos iniciando nossa nova temporada, terceiro ano da nossa temporada Espaço Jovem, com um tema muito atual, um tema muito importante para todos nós. Preparem-se, o tema hoje estaremos tratando sobre as terapias alternativas. Terapia alternativa? Enéas, o que tem a ver isso aí com o jovem que ouve aí a Rádio Novo Tempo e o Espaço Jovem? Tem tudo a ver. E quem acha que está por fora esse tema ou acha que isso não influencia a sua vida, a partir de hoje, a partir desse estudo, com certeza ele vai ter a plena convicção que é essencial estarmos por dentro desse assunto e o que ele interfere na nossa vida como cidadão, como cristão e como ser humano. E por que a gente escolheu o tema terapias alternativas para discutir hoje aqui no Espaço Jovem? Pastor, só para ter uma ideia, a estimativa é que no Brasil atualmente 4 milhões de brasileiros utilizam alguma forma de terapia alternativa para tratar algum tipo de doença. Peraí, 4 milhões de pessoas no nosso país? Só no Brasil, 4 milhões, imagine só. E para ter outra ideia, a Associação Brasileira de Medicina Complementar, que é outra forma que eles chamam as terapias alternativas, é a medicina complementar. Ela calcula que existam no Brasil cerca de 50 mil terapeutas alternativos em atividade. Em todo o nosso país, o Brasil, 50 mil profissionais aí nesta área de terapias alternativas. Então, pastor, com base nisso, vamos estar estudando hoje até que ponto essas terapias elas são benéficas ou são nocivas, se devemos utilizá-las ou não. Quais os tipos, Rodney, de terapia alternativa nós vamos estar discutindo hoje aqui no Espaço Jovem? A gente está discutindo muita coisa hoje, pastor, sobre a terapia alternativa, algumas coisas que... Quais os tipos delas? Olha, nós vamos falar hoje sobre acupuntura, Acupuntura. Acupuntura. O que é isso aí? Acupuntura é um tratamento, pastor, em que a gente vai falar daqui a pouco. É, muita coisa boa. Tem mais, utiliza agulhas. Tem outros tipos de terapia, pastor, alternativa, ou só essa das agulhas? Pastor, tem coisas bizarras, pastor. É. Tem gente. E a gente vai ver hoje aqui no Espaço Jovem tudo isso. Tudo isso e muito mais. Tá bom. Dr. Rodney, qual que é o maior risco em se utilizar estas formas de tratamento, terapias alternativas? Bom, pastor, infelizmente a maioria das terapias alternativas, elas não são mais nada do que charlatanismo, tá? É pura mentira, são... Engano, exatamente. Algumas têm até algum tipo de resultado, tá? Tem até alguma terapêutica dentro dela. Porém, elas atacam os sintomas da doença. Elas não atacam a doença em si. Então, se você tem uma febre, por exemplo, tá? E essa tua febre é causada por uma bactéria que infectou o teu pulmão, você tem uma pneumonia, tá? Se você tomar um remédio só para febre, a tua febre vai baixar. Só que o teu problema não é a febre, o teu problema é a bactéria, tá? Então você teria que tomar um remédio que matasse essa bactéria, um antibiótico, para aí sim curar a sua doença, o teu problema de base. Agora, as terapias alternativas, elas tratam muitas vezes os sintomas. Então você tem a dor em algum lugar, aí você vai num profissional dessa área, terapia alternativa, que te faz ali alguma coisa que melhora aquela tua dor. Legal, fui lá e curou minha dor. Não curou a tua dor sumiu. Só que você tem que descobrir o porquê que aquela dor está sendo causada. E muitas vezes, quando o sintoma retorna, ele já retorna de uma maneira que não tem mais como ser curado. Então, o grande problema das terapias alternativas é que nós muitas vezes empurramos um tratamento, e às vezes coisas sérias como câncer, vamos discutir um pouco isso hoje, alguns problemas sérios como câncer até, outras doenças que levam realmente à morte, que são tratadas de forma banal e muitas vezes, a maioria delas por leigos, que não colocaram nenhum pé dentro de uma faculdade de medicina ou de uma faculdade de algum tratamento específico, no caso, fisioterapia ou fonoaudiologia, enfim, farmácia, alguém que fez um curso superior e poderia ser entendido naquela área. A maioria deles são leigos, fizeram um cursinho de fim de semana aí, E estão trabalhando com medicinas alternativas. Lucila, por que a gente vê tanto crescimento, então, das terapias alternativas, sendo que o Dr. Rodney falou que é algo assim de fundo de quintal? A explosão da medicina alternativa, ela se deve por diversos aspectos. Um das principais é a descrença dos pacientes em relação à medicina convencional. Bom, se alguém precisa fazer uma quimioterapia, ele pergunta tudo e desconfia de tudo dessa quimioterapia. Porém, se outra pessoa chegar e falar assim, olha, toma um chá de babosa que ela cura câncer. A pessoa toma o chá sem duvidar em nenhum minuto. E Enéas, você falou agora há pouco, lá no começo do nosso programa, que existem mais de 50 mil terapeutas alternativos em atividade em nosso país. O que você tem para dizer sobre esse crescimento de profissionais desta área? Bom, só para ter ideia, em proporção à medicina convencional, no Brasil, por exemplo, há 3 vezes mais massagistas corporais, né, do que eles garantem dar fim na coluna do que ortopedistas. Então, muito mais fácil, é 3 por 1. É mais fácil encontrar um desses ortopedistas, dessas terapias alternativas, do que um realmente profissional na área. E existe quase o mesmo número de terapeutas florais que cardiologistas. Mas peraí, o que é terapeuta floral? Querem saber? Aguardem mais um pouco. Conta pra gente. Oi, Inês. Vamos falar sobre florais de bar um pouquinho mais pra frente, daí tá. O pessoal vai ficar por dentro. Que terapeutas é isso? Florais, mesmo número de médicos cardiologistas. Exatamente, cerca de 1.300 iridologistas. O que é um iridologista? São camaradas que dizem ser capazes de diagnosticar qualquer tipo de doença apenas olhando seus olhos. Só pelo olhar? Pelo olhar. Até onde aprendi, o máximo que diagnosticava pelo olhar era se a pessoa estava apaixonada ou não, alguma coisa assim, né? Mas hoje, iridologia, né? Exato. Dr. Rodney, o que a medicina hoje, tradicional, diz sobre os as terapias alternativas? Eu já estava comentando na pergunta anterior, pastor, a maioria desses profissionais, eles são leigos, tá? Não tem conhecimento. Não tem uma formação, de uma escola médica. Não tem base científica, não fizeram um estudo aprofundado de fisiologia, de anatomia, não conhecem realmente o corpo humano para estar lidando com ele, tá? E aí acabam convencendo pessoas de que podem curar qualquer tipo de doença. Esses dias eu vi uma garrafada, sabe o que é uma garrafada, né? O que é? É uma garrafa, cheia de ervas ali, com um monte de coisa, uma mistura tal, que tinha um rótulo dizendo as propriedades terapêuticas dela. E curava doenças desde artrite até AIDS. Super semelhantes umas com as outras, né? Então prometem que curam tudo, sabe? E muita gente acaba recorrendo a isso e tendo problema. Teve um oncologista, Iad Yunis, do Hospital do Câncer de São Paulo. Ele fez uma pesquisa e durante 2 anos ele acompanhou 1.000 pacientes com câncer, tá? E desses pacientes ele descobriu que 43% deles, quase a metade, tá, recorriam a algum tipo de terapia alternativa. Sendo que desses, 70% estavam já em fase terminal. E aí, o que ele conseguiu concluir com esse estudo? O que ele identificou com essa pesquisa? O tumor não diminuiu em nenhum dos casos. 43% dos pacientes dele, de 1.000 pacientes... Isso, que recorriam à terapia alternativa, não tiveram tumor reduzido. Ou seja, gastaram tempo, tá? Gastaram dinheiro, tá? Sim. Porque muitas vezes as pessoas cobram muito caro, tá? Gastaram tempo, gastaram dinheiro e gastaram saúde, né? Porque o câncer é uma doença que a briga com o relógio ela é muito grande. Uhum. Porque um dia perdido no câncer às vezes é fatal. É ponto para a doença. A gente está falando aqui, Lucila, de terapia alternativa. Estamos falando aqui que a medicina tradicional tem um pensamento sobre medicina alternativa. Tem algum tipo de medicina alternativa, de terapia alternativa, que seja reconhecida pela medicina hoje? Sim, pastor. Bom, nós tem? Podemos... Tem. Nós podemos citar a acupuntura, a homeopatia e a fitoterapia. Então há três... Isso. Três terapias alternativas que são reconhecidas pela medicina: a acupuntura, a homeopatia e a fitoterapia. Exatamente. A acupuntura, ela é considerada uma ciência real. né, a ponto de ser usada como anestesia em partos, por exemplo. A homeopatia, ela é admitida pelos médicos tradicionais em doenças crônicas, né, sobretudo aquelas de fundo emocional. E a fitoterapia, bom, é inegável o princípio curativo de alguns chás, né, e plantas. E cerca de 45% dos remédios usados pela medicina convencional são feitos a partir de substâncias extraídas de vegetais. Né, a manipulação de vértebras, como a quiropraxia e o shiatsu, são vistas mais como técnicas de relaxamento do que como uma ciência. É interessante, pastor, a gente pegar um pouquinho cada uma dessas, dessas terapias são reconhecidas, tá? A acupuntura, ela tem alguns efeitos, tá? Existem efeitos que realmente acontecem no tratamento, principalmente tratamento de dor, tá? Só que eles não se tem muito o porquê da causa. Isso é uma coisa que a ciência ainda está buscando, o porquê que realmente as agulhas ali da acupuntura conseguem estar resolvendo os casos de dor, de alguns outros casos, tá? A homeopatia, ela é, embora seja reconhecida, ela é vista mais para tratamento de doenças alérgicas do que para doenças em fases agudas, tá? Então, jamais uma pessoa pode, hoje em dia, os médicos que trabalham com homeopatia, eles têm essa consciência. Só quem trabalha hoje com homeopatia são médicos, tá? Ela não pode, é uma terapia que não pode ser trabalhada por outra pessoa. A acupuntura, ela é reconhecida hoje pelo Conselho Regional de Medicina, pelo CREFITO, que são os fisioterapeutas, pelo Conselho Regional de Farmácia e Odontologia. Tá? São os profissionais que podem estar atuando com a homeopatia, com a acupuntura hoje. Tá? Então ela já é uma terapia que ela não está tão ligada ao leigo. Tá. Assim, é mais a um profissional, da área de saúde. Tá? Só que elas, mesmo assim, elas ainda têm algumas ressalvas, porque os métodos científicos dela não são muito encontrados. Você tem uma ideia, a diluição de alguns fármacos nos produtos homeopáticos é como você comparar uma gota d'água dentro da quantidade do oceano de água. Então, uma gota do princípio ativo para o oceano inteiro. Então, muitos médicos acreditam que o efeito da homeopatia é muito mais placebo do que um efeito realmente... O que é um placebo? Placebo é um medicamento que é usado em testes, por exemplo, que não é nada mais que uma pílula de farinha ou água com açúcar, né? Você já deve ter tomado um placebo alguma vez na vida. Quando você caiu, se machucou, tua mãe falou: não, vem cá, o seuzinho, eu vou te fazer um remedinho aqui. Colocou aguinha no copinho com açúcar, você tava chorando, ela te deu para tomar, você tomou aquele golinho e sarou. Um beijinho cura, né? Um beijinho cura. Tá. Antes de casar a Sara. Esse é um placebo. Exatamente. Tá, Enéas, agora me diga uma coisa. Sendo que a acupuntura, a homeopatia e a fitoterapia são reconhecidas como terapias alternativas pela medicina, por que um cristão não deve utilizar estas formas de cura, como a acupuntura, homeopatia e fitoterapia? Foi citado também aqui a quiropraxia e o shiatsu. Exato. Que entram mais como técnica de relaxamento que ciência. Mas tanto essas técnicas quanto as que já foram citadas, ela tem um problema muito sério. Só um pouquinho. Presta atenção, jovem, no que vai ser falado aqui agora. A gente falou até agora de acupuntura, como é reconhecido pela medicina, homeopatia e fitoterapia, o shiatsu e a quiropraxia. Agora, Enéas, por que é que a gente, como cristãos, gente que segue a palavra de Deus, não devemos estar envolvidos com esses tipos de práticas? Salvaguarda para fitoterapia, desde que ela, como o Dr. Rodney, que é especialista de saúde, formado nessa área, né, não é um aventureiro de fim de semana, não, né? Quantos anos de curso? Foram 4 anos de curso, mais 2 em cada uma das 2 pós-graduações que eu tenho. Bom, então ele sabe o que está falando, né, Enéas? E com base no que ele está falando, a gente pode estar afirmando também que a fitoterapia, ela não pode, em momento algum, está substituindo um tratamento médico. Então, chá fulano de tal para tal coisa. Se o seu médico, no acompanhamento do seu problema, falar: olha, tal chá, ele não vai ter problema, ele vai ser um diurético, etc. e tal, sem problema nenhum. Ele não pode ser o tratamento exclusivo. Com uma o plaquinha. Principal tratamento. Exato, nós vimos uma plaquinha sobre geleia real, que não tem dúvida que é excelente, mas a plaquinha dizia que curava até AIDS. né? Agora, nesses casos mais específicos, as terapias, principalmente acupuntura, mas anestesia até para parto, para dentista, etc. e tal, por que que o cristão não deve usar? Porque a raiz, o fundamento dessas formas de terapia, elas são enraizadas em doutrinas da nova era. Estão altamente ligados à nova era. Pastor, nós já fizemos um estudo aqui sobre nova era e uma das doutrinas mais fortes da nova era é que existe um Deus dentro de cada um de nós. Ok. A nova era dilui o poder de Deus, sendo que Deus está diluído na natureza e diz que nós podemos chegar a ser igual a Deus. E essas técnicas que nós citamos, o que eles alegam, como funciona? Acupuntores dizem que cada agulha vai num ponto de energia que existe dentro do nosso corpo. Então nós libertamos essa energia e com isso nós nos tornamos pessoas melhores. Quer dizer, através do nosso próprio poder nós podemos alcançar algo menor. Então são crenças que duvidam de Deus. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele não é Deus. Exatamente, pastor. Não é Deus. Eles se utilizam muito do yin yang, né? Que todo bem tem um pouco de mal e todo mal tem um pouco de bem. Eu gostaria de saber qual que é o mal que tem em Deus. Cadê a bondade que há em Satanás? Exatamente. Nenhuma. E a gente tem visto pela TV nos últimos dias aí um monte de coisa, até revistas famosas falando sobre o mal. Hoje em dia, por causa dos maus tratos que crianças têm sofrido o tempo todo aí nessa vida. Pois é, pastor. Então, como cristãos, base da acupuntura e outras práticas que já citamos aqui no Espaço Jovem, nós não nos envolvemos então com esta questão dessas terapias alternativas devido à sua forte ligação com o movimento da nova era. Exatamente, pastor. Mesmo sabendo, mas a medicina falou que sim, mas ela estará amplamente enraizada e ligada a crenças da nova era, e como cristão conhecedor que Deus é a sabedoria para o homem, para ter a ciência à nossa disposição, nós não temos por que recorrer a métodos tão estranhos. E sabe, Enéas, Dr. Rodney, Lucila, você que está ouvindo ao Espaço Jovem agora, há um texto de Ellen White, e ela fala assim, é Deus que conduz a mão do médico. Mas olha, mas eu já ouvi gente falando assim, mas um amigo meu foi curado por causa desses métodos. Eu tenho alguém conhecido, até o ouvinte aqui do Espaço Jovem tá falando agora, puxa, eu tô aqui me preparando pro dia do Senhor, pro sábado, mas eu conheço gente que já foi nesse tipo de terapia alternativa e teve melhora. Lucila, o que se deve a essa mudança no quadro clínico de pessoas que buscam a terapia alternativa e tem melhora? Isso mesmo, pastor. A revista Science, ela publicou o seguinte, 30% dos pacientes melhoram com o simples fato de tomar um comprimido. Foi o que o Rodney comentou. O placebo. Mesmo que esse remédio, ele não tenha nenhum funcionamento. O famoso a pílula de farinha, coisa e tal. Bom, outro fato... Quando casa Sara, o beijinho, né? Outro fato é que, em muitos casos, a pessoa melhora sem fazer nada. Né? Ela simplesmente já... O organismo já combateu aquilo. Tem uma coisa que os médicos alopatas dizem da homeopatia. O que é alopata mesmo? Alopata é uma medicina tradicional. Né? Olha, hoje está sendo um dia aqui de muita... É o primeiro Espaço Jovem 2008, imagina o resto. É o médico, a alopatia são os remédios tradicionais, os remédios que têm toda a base científica fundamentada e tal. Os médicos alopatas dizem dos homeopatas assim, que se você tiver uma gripe, ela vai curar com homeopatia em uma semana. Porém, se você não tomar remédio nenhum, em 7 dias você está curado. Ou seja, é a mesma dá na mesma. A cura vai acontecer de qualquer forma. Então, é isso que essa revista estava explicando. Que a pessoa, ela toma o remédio e ela vai melhorar de qualquer forma. Só que ela acha que foi por causa daquele remédio, né? Que a cura veio por causa de ter feito esse tratamento, né? E a outra razão é que pode ser simplesmente que o paciente não estava doente de fato. Era uma doença psicológica, era algo criado pelo... É, e tem algumas doenças são cíclicas, né? Ela vai e vem. Então, de repente, eu tomei... Nesse vai e vem, a melhora ocorreu. Exato. Então, no intervalo entre um tratamento, eu tomei 3 gotinhas de um conta-gota X lá e, nossa, tô maravilhoso. Dali 20 dias, ela voltou. Vou tomar mais 3 gotinhas que eu melhoro. Dr. Rodney, agora explica pra gente quais os riscos que nós temos, a saúde tem, em utilizarmos métodos não comprovados pela ciência. Bom, muita gente se utiliza da medicina alternativa, da terapia alternativa, porque diz que não tem risco nenhum, né? Não tem contraindicação. Isso é um grande erro, tá? Porque existem plantas que são venenosas, né? Então você não... Muitas vezes tomando chá de qualquer coisa, você pode estar correndo o risco de estar ingerindo veneno, tá? Então, existem plantas que... existem tratamentos da terapia alternativa que tem risco sim, tá? Ela tem contraindicação, né? E tem alguns problemas que são bem graves nisso. O primeiro deles é diagnóstico tardio, né? Muitas vezes o paciente ele tem uma doença, ele recorre a um terapeuta alternativo. O terapeuta alternativo faz ali a sua técnica, a sua terapia, vai, vamos dizer assim, enrolando o paciente. E quando viu que de repente não teve melhora, ele procura o médico, tá? Ok. Eu até costumo dizer, às vezes, com os pacientes que eu tenho, eu falo assim, se vocês procurassem um médico quando estão doentes, né? O brasileiro ele procura um médico só quando está doente, né? Se fosse só quando está doente, ainda vá lá. Mas o brasileiro só procura um médico quando está morrendo. Então, muitas vezes, ele recorre a tudo que é alternativo. Quando ele viu que não tem nada e ele não está melhorando, aí ele vai no médico. E, às vezes, dependendo da doença, você tem ali... É tarde demais. É tarde demais. Então, você tem ali um tratamentinho ali. Vamos pegar uma doença hoje que está muito comum, as famosas LERs, né? As tendinites, né? As DORTs, as doenças do trabalho. E, às vezes, uma pessoa recorre a uma porção de alternativas ali, de massagistas e tal, até procurar um ortopedista. Quando ele procura o ortopedista, às vezes ele já está num estágio que o problema dele está tão agravado que ele vai ter que passar por uma cirurgia, ele vai ter que ficar afastado do trabalho. Muitas vezes ele vai ter que ser aposentado por não conseguir mais desenvolver sua função, o famoso encostado do INSS ali, que é uma situação extremamente chata, incômoda. E que se a pessoa tivesse procurado nos primeiros sintomas já o médico, ele poderia ter se livrado disso. Então o diagnóstico tardio é um problema muito, muito grave. Tem também problemas com mal-estar físico, né? As intoxicações, envenenamentos ali por chás e outras coisas. Interferências em tratamentos comprovados. Então existem alguns tipos de terapias que mascaram muitas vezes o tratamento real, o tratamento sério. Então você está tomando um determinado remédio e esse remédio ele tem reação com outro medicamento. Como muitas vezes o paciente ele tem vergonha de falar para o médico que ele está recorrendo à terapia alternativa, ele está tomando o remédio que o vizinho indicou e ele está tomando o remédio que o médico indicou para ele. Só que aquele remédio receitado, muitas vezes isso ocorre muito com os antibióticos, ele tem uma interação com outros medicamentos muito grande. Então, às vezes, eu estou tomando um remédio alternativo que corta o efeito do meu antibiótico. Então, o antibiótico não faz efeito. Então, você tem ali um problema mais sério ali, o tratamento não vai ter eficácia que tem. E a perda de tempo, né? Sim. O paciente perde tempo, vai deixando a coisa passar, né? Até o ponto em que ele chega ali a recorrer ao tratamento sério, já é tarde demais, pode até morrer, né? Então... Interessante, né, Enéas, que foi o Dr. André Sassi, que é um oncologista, que falou sobre essas situações que o Dr. Rodney acabou de citar pra gente também. Pois é, pastor, a gente vê que especialistas na área de saúde têm essa preocupação com as terapias alternativas. Enquanto a gente esteve estudando esse tema... várias citações de médicos com vasta experiência. Então, uma preocupação da medicina como um todo, de várias formas de terapia que estão surgindo a cada dia aí, né, pastor? E tem algumas que a gente vai ver a partir de agora que é até pra rir, né? É tenebroso. É pra chorar, né? Não, é pra rir e pra chorar, né? Ao mesmo tempo, porque tem gente que acredita nesse caminho de charlatanismo, né? Nesses tipos, olha, por exemplo, urinoterapia. O que vocês têm pra me dizer sobre essa terapia alternativa? O que é isso? Pois é, você que está ouvindo Espaço Jovem nesse momento, atenção. Conta pra gente, né? Tome um fôlego, feche seu nariz. Tá. E não imagine a cena. Por favor. Urinoterapia é uma terapia onde chegaram a ideia genial que o camarada, para sarar todos os males, deveria de manhã, na hora que ele levanta, assim, com a bexiga cheia, que ele vai estourando, fazer... né? Na linguagem popular. Na hora que ele vai fazer, assim, o primeiro momento ali que a natureza lhe chamou, que ele vai... urinar, Ele pega uma canequinha, ele enche a caneca com a primeira urina da manhã. A primeira, tem que ser a primeira. É, e bebe de volta. Ele repõe. É uma reposição. Pera aí, sem cara de nojo agora, você que tá ouvindo o Espaço Jovem. Pôr na geladeira pra ficar geladinho. Não, Enéas, tem que ser a primeira urina. Peraí, mas tem alguma coisa errada nisso tudo? Tem muito errado. O que que eles alegam? Eles alegam que a urina ali, ela está liberando os excessos de nutrientes do corpo. Então, o que teu corpo não aproveitou, eles têm que estar liberando. Porém, olha, não vamos nem imaginar a cena pra... Mas tem gente que vai nessa ideia, Dr. Rodney? Tem, eu conheço pessoas que fazem isso. Conhece? Conheço. Sabe o que é perigoso? Tá, não vamos citar nomes aqui, né? Mas... Lógico que não, olha, eu tô vendo aqui que a origem pertence à China. Sem comentários, é um país tão rico em hiperdesenvolvido, né? Em terapias alternativas. E essa urinoterapia, você conhece gente que pratica? Gente, pastor. E assim, a urina, ela é excremento, é excreção. Uhum. Tá, o teu corpo está eliminando. Tá eliminando. Uma das substâncias que tem maior, que é de maior eliminação na urina é a ureia. Tá? E a ureia é tóxica. Teu corpo joga fora porque ela é tóxica. Pessoas que têm uma dificuldade em excretar o ácido úrico, que é um dos derivados da ureia, tem uma doença chamada gota. Tá? Que ela interfere nas articulações ali, a pessoa fica com o dedão do pé inchado, com formam as articulações cristais inchadas, nas articulações. Formam cristais, né? Nas articulações. Então, ela é tóxica ao organismo. Então, o corpo tem que eliminar aquilo. A pessoa vai e toma logo de manhã. Tá? Então, outras coisas também ali que acontecem, nós temos floras bacterianas no nosso corpo. Tá? Então, a flora bacteriana que existe na uretra, no canal por onde vai ser excretada a urina, ela tem bactérias que pertencem àquele lugar, que se elas estiverem em outra parte do corpo, vão causar doenças em outras partes do corpo. Eu tenho aqui o endocrinologista Dr. Alfredo Halpern, médico, e ele é professor da Faculdade de Medicina da USP, ele declarou sobre essa técnica: é a coisa mais imbecil que eu já ouvi. A urina é formada por excrementos e impurezas que o organismo está jogando fora. Não se pode nem se deve ingeri-la de volta. Olha aí. Essa é um tipo de terapia alternativa. Tem agora a apiterapia. O que é apiterapia? A apiterapia, pastor, é tratar doenças com mel. Tá? Qualquer tipo de doença. Qualquer tipo de doença. Ah, mas mel é gostoso. Sim, mel é gostoso. Melhor do que a outra terapia, né? Pelo menos falar. É docinho, né? O mel tem... É um tipo diferente, né? Tá. O mel ele tem propriedades terapêuticas reconhecidas, tá? O mel, alguns derivados do mel, como própolis. O própolis, ele é um antibiótico natural, tá? Existem a geleia real, que foi citada aqui, sim, pelo Enéas. Ela tem propriedades, sim, tá? Mas tem gente que tenta tratar tudo. E aí que tá o... Tá, mas peraí. E se um diabético vai utilizar o mel? Mel para diabético é veneno. Mata. É a mesma coisa que qualquer um tomar arsênico, né? E é curioso, pastor, que isso... Mas o mel cura tudo? Pois é. Menos diabetes, então. Menos diabetes. E só que o lance dessa terapia não é só mel. Eles falam que você, olha, você pode comer até larva da abelha. Até a larva, então. Até a larva. É o mel, é o própolis, é o pólen e até a larva da abelha você vai ser curado por essa terapia alternativa, abre e fecha aspas. Tem outro tipo, shiatsu, a gente falou até aqui no momento, o que é o shiatsu? Bom, ele é como acupuntura, né? Mas sem as agulhas e sim com o uso da pressão dos dedos nos pontos aonde tem essas dores, né? Bom, segue a filosofia chinesa de que o corpo é atravessado por canais de energia, crença da nova era. E o reiki? Outra terapia reiki alternativa. É mais nova era ainda. Mais é. Reiki é uma terapia de imposição de mãos, assim. Eles acreditam que eu colocando a mão assim, no... eu transmito energia, da minha energia para a energia do paciente ali, no caso. Uhum. Eu retiro a energia ruim dele, transmito a minha boa. E é curioso que tem gente dando consulta de reiki até por telefone. Você liga lá, alô. Estou levantando as minhas mãos para esse lado e tal, e você está sendo curado, porque a energia do universo está sendo canalizada pelas minhas mãos. Exatamente. Até esses tempos estava R$150 um cursinho de final de semana. 150. É. Agora imagine só, se colocar a tua saúde, tua integridade física por um profissional... Nesse grau de conhecimento. Espaço Jovem falando sobre terapias alternativas. Primeiro Espaço Jovem 2008. Xamanismo. Essa é uma terapia alternativa também. Isso é bem legal, veja só. É uma leitura moderna, uma tradição antiga. Então, o que acontece? A pessoa entra num estado de consciência alterado. Então, o que acontece? Eles fazem assim, eles usam batidas de tambor, como nos anos 60, eles usavam também cogumelos selvagens, ou seja, é um alucinógeno. E a pessoa faz tipo uma viagem para o mundo dos espíritos. Então, quando a gente chega nesse mundo dos espíritos, que é batido tambor, o cogumelo, etc. e tal, hoje em dia acho que não estão usando mais o cogumelo. Acho, né? E lá a pessoa vai encontrar o que eles chamam de poder animal. E sabe o que é esse poder animal? Ele pode ser desde um amigo invisível até um pinguim. Imagine, você tá lá nessa sessão de xamanismo para curar aquela tua dor na coluna que não para, que você tem postura errada, pegou peso errado, de repente você entra lá, o cara bate um tambor, de repente você entra em transe, chega um pinguim. Oi, eu sou o seu espírito animal e eu vou... E você vai ter o poder animal agora. Pois é. E cura, será? Teria que perguntar para um pinguim. Eu, como não conheço nenhum, não vou arriscar. Terapias alternativas hoje aqui no Espaço Jovem. Agora tem uma aqui que é bem popular. A magnetoterapia. É magnetismo? Magnetismo, professor. Magneto. Essa é popular demais. Com certeza, se você não recebeu, receberá alguém batendo na porta da sua casa querendo te vender um colchão magnético. Chinelo. Chinelo magnético. Travesseiro. Travesseiros, palmilhas, aquelas pulseirinhas, garrafa térmica. E muitas outras coisas mais aí. O que eles alegam, pastor? Eles alegam que a técnica, né, são colocar placas imantadas, né, ímãs em regiões do corpo, e alegam que isso vai auxiliar a circulação sanguínea, a respiração, ajudar em tudo que você pode imaginar ali. O que acontece com essa técnica ali em relação ao imã? A única coisa que ela pode fazer, que isso é comprovado mesmo, é que se você tiver um marcapasso e colocar uma placa imantada no teu coração, o marcapasso vai parar. A única eficiência dela. Essa é certeza. Mas peraí, tem muita gente que é envolvida com isso, até comercializa, etc e tal, vende pra gente tudo. Não tem eficiência. Placebo. Não é ciência, placebo. Exatamente. Não é ciência. Não está ligado à medicina convencional, tradicional, como a gente conhece. E não tem poder terapêutico e... Nenhum. Agora, Lucilo, o que as pessoas que são seguidores dessa técnica dos magnetismos, do magnetoterapia, falam sobre isso? Bom, eles alegam que os humanos vivem na presença do campo magnético da Terra, ok? Bom, esses campos são bloqueados pelo concreto, pavimentações e outras estruturas humanas. Então, na suposta ausência desses campos, o corpo de algum modo adoece. Só que há quanto tempo a Terra existe, não existia? Terapia alternativa, tal, magnetoterapia, não é ciência, é isso? Não. E não é aceito pela medicina convencional. Agora, por que esse tratamento não é real? Bom, a questão é bem simples. Veja só, eles dizem que o concreto, então, está bloqueando os polos da Terra. Certo. Nossa, os prédios, é o mal do mundo moderno, certo e tal. Porém, uma bússola funciona com o quê? Os campos magnéticos. Pois é, você entra dentro da tua casa, sua bússola funciona? Sim. Então isso quer dizer que o campo magnético da Terra tá passando energia ali. Tá bom, vamos tirar os mitos então aqui hoje da magnetoterapia. O Enéas falou com a bússola dentro de casa, me veio na cabeça agora uma outra técnica, que ela não é a medicina, não é a terapia alternativa em si, mas ela é usada dentro disso e também promete um bem-estar físico, que as pessoas não vão adoecer, tal, tal, tal, que é o tal do Feng Shui. Né, que é colocar os móveis na casa disponibilizados de uma forma tal que as correntes de energia fluam positivamente dentro da casa. Aí colocam cristalzinhos, sininhos, copos d'água e outras coisas ali. É uma maravilha, né? Que prometem que os campos magnéticos fluirão mesmo. Além do Feng Shui, eu queria ver se eles conseguem ajeitar a minha escrivaninha. Aí vamos ver se as coisas fluem, porque lá tá do avesso, sabe, pastor? Mas outro lance. Tá interferindo na eficiência. Na vida familiar, né? Logo vou ler uma vassourada à minha esposa. Sheila, um beijo, não me bata, eu arrumo a escrivaninha. E outro ponto muito interessante é o seguinte, que eles alegam que tudo isso vai influenciar o seu corpo, etc e tal, mas tem um detalhe, o sangue não é magnético. Tudo bem, existe uma porcentagem de ferro no sangue, mas o sangue não é magnético. Pegue um ímã numa poça de sangue e vê se levanta uma gota de sangue. Não levanta. Se nosso sangue fosse magnético, quando nós entrássemos numa daquelas máquinas de ressonância magnética, sabe o que ia acontecer? Explodia. Era uma bomba ambulante, então. Sim. Imagine. E que aromaterapia, que tipo de terapia é esta? Bom, a aromaterapia, ela defende o uso de óleos essenciais de plantas, flores e tal, que sendo esfregados no corpo ou inalado, vão tratar as doenças, né? As doenças da vida moderna, como depressão, estresse, nada mais, não é nada mais que um placebo, né? É um placebo. A gente sabe que a memória olfativa é uma das memórias mais eficientes é uma das memórias mais eficientes que nós temos no corpo. Você sentir um cheiro, você lembra do perfume que alguém usou há muito tempo atrás. Você lembra, sentiu o cheiro de uma flor, você lembra das férias que você passou na tua infância. É, sabemos disso. Mas até dizer que os cheiros vão ter poder de curar as doenças é algo um pouco além da nossa imaginação, né? Ok. Hoje, Espaço Jovem, Medicinas Alternativas. Cristais. Terapia alternativa com base em cristais, Lucila. Bom, sustenta que a energia dos cristais pode proteger o corpo e afastar as doenças. Não tem respaldo científico absolutamente nenhum. E Enéas, e a iridologia? Iridologia, ela é tão absurda quanto dos cristais. O dos cristais, quando os terapeutas alternativos citam, até eles ficam com vergonha, sabe? A iridologia não é diferente. Nós já comentamos um pouquinho sobre ela, que é diagnosticar pelos olhos. E, poxa, diagnosticar todo e qualquer problema pelos olhos não é científico. Para ter ideia, o Royal London Homeopathic Hospital, um dos mais conceituados em Inglaterra, ele publicou um estudo afirmando que a iridologia é uma técnica totalmente sem valor. Ou seja, não é o suficiente apenas pelos olhos você diagnosticar aquilo que a gente acontece. Vem conversando aqui, trocando ideia aqui dentro do programa Espaço Jovem. Agora, Rodney, e os florais de Bach? Florais de Bach são outra técnica também muito duvidosa, né? São essências de flores, tá? Diluídas, tá? Muito diluídas em água. São 38 flores que eles usam, 38 essências, tá? Elas são conservadas em conhaque, tá? Em álcool, uhum. Né? São diluídas ali em álcool, aí depois são rediluídas em água muitas vezes ali. E eles dizem que o princípio ativo, quanto mais diluído, ele se torna mais forte. Tá? O próprio Dr. Bach, quando inventou essa técnica, ele dizia que a ação desse remédio ele consiste em elevar as vibrações e abrir os nossos canais para a recepção do eu espiritual. Ou seja, ela é totalmente nova era. Tá? E ela tende a inundar a nossa natureza com a virtude particular de que precisamos e em expurgar de nós o erro que nos causa o mal. Né? Florais de Bach, pastor, é uma técnica das técnicas alternativas, uma das mais populares e uma muito estudadas. Eu quero compartilhar com vocês um caso que eu tive de um amigo próximo, não foi nem paciente, um amigo próximo. A mãe desse meu amigo, ela estuda florais de Bach já há um longo tempo. E ela tem até livros publicados sobre florais de Bach. E nesse livro ela diz que curou uma porção de doenças e tal. O que foi triste ali que aconteceu na família é que o pai desse meu amigo, ele teve que passar por mais de uma cirurgia por causa de um câncer, de início num câncer prostático, uhum. Tá? Porque ocorreu justamente aquilo que nós passamos ali. Ah, não, é um problema, foi diagnosticado que tinha um problema, não, vamos tomar o floral que isso resolve. Vai resolver. Toma tal essência que isso resolve, Isso foi se passando e quando chegou no momento, não resolve mais, passou por cirurgias, teve dificuldades muito, muito grandes com isso, tá? Por ter se valido de uma terapia alternativa, ao invés de procurar o médico correto, ao invés de procurar o seu médico e fazer o que realmente deveria ter sido feito. Enéas, existe alguma base científica nesses medicamentos super diluídos? Bom, eles alegam que um princípio ativo de uma planta ou até mesmo de um animal, mineral, como o Dr. Bach, ele escolhia o que seria para cada coisa, colocava uma florzinha na boca e falava, olha, essa flor, quando você ficar no sol, ela vai te curar dor de cabeça e mau humor, vamos supor. Uh-huh. E assim ia. E quando perguntaram qual o princípio, ele falou, olha, é que quando se super dilui, quanto mais diluído, mais forte fica o princípio tal. E é chamado de super diluição, né, como o pastor citou. E foi feita uma pesquisa sobre isso. E a principal alegação das pessoas que usavam essas técnicas, eles alegavam que a memória da água era a razão de tudo funcionar. Ou seja, se algum princípio ativo esteve na água, mesmo super diluído, ele continuaria lá. e com base nisso começaram a fazer algumas pesquisas. E cientistas, eles acabam de demonstrar que a água de fato tem memória. Foi provado, então realmente existe a memória d'água. E agora? Ficamos numa saia justa? Porém, o tempo que essa memória dura, que é o ponto mais importante. Quanto tempo dura? Olha, a água, ela tem a capacidade de guardar a lembrança de um produto, né, de um elemento que esteve nela, apenas 50 segundos, será? 50 segundos? Não, 50 femtosegundos. O que, que é isso, Enéas? Bom, só pra vocês terem ideia, um femtosegundo é equivalente a um bilionésimo de milésimo de segundo. Nossa. Ou seja, é um tempo... Ela tem uma memória muito curta. É igual a Doris do peixinho lá do Procurando Nemo. Exatamente, é bem por aí. Então veja só, o produto segurou a memória ali na água tanto tempo quanto a memória da Doris durou no fundo do mar, né? Ridiculamente. E para terem ideia, após uma superdiluição, o tempo que segura a memória da água de um desses produtos é 30 a 50 femtosegundos. Ou seja, nada. E da onde vem essa pesquisa? O doutor é o R.J. Dwayne Miller, Universidade de Toronto, no Canadá. E ele publicou na revista Nature. Após ouvirmos aqui sobre o femtosegundos, né, que são um milionésimo de segundo a memória d'água nesse estudo publicado, nós vamos agora concluir o programa Espaço Jovem dessa tarde. Rodney, como é que você, Dr. Rodney, concluiria o programa Espaço Jovem de hoje sobre medicina, terapias alternativas? Olha, jovem, querido ouvinte, tome muito cuidado com isso. Muito cuidado com o que te falam, muito cuidado com o que mostram, com o que tentam te curar. Procure sempre um especialista, procure, eu sempre digo isso, até para médicos mesmo, nós devemos sempre procurar uma segunda opinião. Se o médico te falou que é uma determinada doença, se você tem alguma dúvida, procure uma segunda opinião. Se você busca algum tratamento e algum amigo teu teve resultados, disse que teve resultados com terapias alternativas, procure uma segunda opinião. Procure um médico, um especialista que possa estar te ajudando e te auxiliando, tá? E eu diria, fuja disso. Procure coisas que tenham base científica. Hoje em dia a medicina ela é baseada em evidências. Se você não consegue comprovar no laboratório, você não tem como aplicar isso num paciente, tá? Existem coisas assim, pastor. Eu já tive muitos casos assim, de pacientes que tiveram problemas sérios. Um paciente que, tomando essas garrafadas que nós comentamos no começo, ele abandonou o tratamento de diabetes e só voltou a tomar os remédios da diabetes, voltou a tomar insulina. Ele era insulino dependente. Ele voltou a tomar insulina quando ele estava cego. Ele esperou perder a visão para poder voltar à medicina tradicional. Eu já tive uma vez uma terapeuta alternativa que discutiu comigo numa palestra que eu estava ministrando. Eu estava falando sobre um problema dos idosos, sobre a osteoporose, tá? Um problema sério que o idoso vai passar e que ele tem formas de tratamento e de prevenção. E essa mulher se levantou no plenário falando que a melhor coisa que existia para a osteoporose era ficar exposta à luz azul. É uma técnica chamada de cromoterapia. Então, as pessoas estão dizendo que cura-se a osteoporose com a cor de uma luz, estão dizendo que você cura diabetes com uma garrafada, que você cura câncer com um floral, com uma planta diluída. Gente, por favor, fujam disso, procure um médico correto, procure um teu especialista, tá? Não busquem isso como método de tratamento. Porque isso vai te afastar da cura do seu problema e, o que é pior, vai te afastar de Deus. Porque vimos que a maioria delas tem base na nova era, tem base em doutrinas que não são doutrinas cristãs, são doutrinas que não vêm de Deus. Então, meu amigo, procure sempre uma orientação correta com médicos competentes, com especialistas, com pessoas que realmente saibam do assunto. Não recorra a esses tratamentos que não têm valor científico algum. Obrigado, Dr. Rodney, pela tua participação aqui conosco hoje no Espaço Jovem. Lucila, como é que você concluiria o programa de hoje, Espaço Jovem, Terapias Alternativas? Pastor, eu gostaria de deixar um alerta para os cristãos que trabalham em grandes empresas. Hoje, a maioria das empresas, ela tem um fisioterapeuta dentro da empresa que atende os funcionários antes do funcionário ir até o médico. Que nem sempre é cristão, né? Que nem sempre é cristão. E os funcionários que trabalham com computadores, têm problemas de lero, até outros tipos de trabalho também. E muitos desses fisioterapeutas, eles trabalham com acupuntura e com o shiatsu. Então, quando nós vamos até esses fisioterapeutas para ter o atendimento, fazer a parte de fisioterapia, eles, lógico, aplicam na gente a acupuntura e o shiatsu. Então, o cristão tem que ter postura e falar, olha, eu não quero esse tratamento com acupuntura e nem com a pressão, né, que é normal, também alguns aplicam assim, e falar, não, somente com alongamentos e a parte de correção postural. Então, tem que ter a postura, como cristão foi esclarecido aqui para todos hoje, quais são os tipos dessas... Terapias alternativas, e agora cabe a nós chegar a falar com o profissional de saúde o porquê que não aceita esse tipo de tratamento e seguir o que é correto, o que a Bíblia ensina e o que Deus ensina também. Que é o melhor caminho. É o melhor caminho e cura, né? E Enéas, como é que você concluiria o programa de hoje, o Espaço Jovem? Estarmos sempre atentos para esse lado do inimigo, porque como já foi citado, várias dessas terapias que a princípio parecem que vão trazer alívio e cura, na realidade... tem doutrinas e teorias ocultas que nos levam para um caminho que não é o caminho adequado para o cristão. Então, por exemplo, vamos citar um que nós nem comentamos, a hipnoterapia, que é uma terapia que eles usam como apoio, até tem um certo reconhecimento como pelo Conselho Federal de Medicina, eles consideram como um complemento de tratamento. Diz que pela hipnose você pode se livrar de alguns traumas, alguns problemas, e ajuda a livrar de vícios, etc. e tal. Mas lembrando, jovem que nos acompanha, que nós já falamos sobre os riscos da hipnose. Quando nós estamos nos sujeitando à hipnose, que nossas mentes ficam sem a segurança, sem a salvaguarda, sem critério, a nossa mente está aberta a uma invasão. E sabemos que quem invade não é Jesus Cristo, né? Sabemos que quem invade, quem entra sem autorização é o inimigo. Então que nós possamos ter plena consciência que existem formas corretas de medicina que Deus dotou o ser humano de inteligência justamente para desenvolver a medicina de uma maneira correta, uma maneira onde busca a sabedoria e também, claro, a fé como uma maneira de termos um complemento. Aí sim, a medicina complementar verdadeira. Fé em Deus. Vamos orar então, concluindo o programa Espaço Jovem de hoje. Dr. Rodney, pode orar conosco? Querido Pai que estás nos céus, santificado seja teu nome, Senhor. Amém. Senhor Deus, vivemos uma luta espiritual muito grande na nossa vida. E temos, infelizmente, o inimigo tentado de todas as maneiras a desviar-nos dos seus caminhos, Senhor. Tem usado até mesmo a medicina, Senhor. Algo que é abençoado por Ti. Sabemos que o Senhor guia o conhecimento à mão dos médicos e dos profissionais da saúde. Mas Ele tem usado algumas pessoas para desviar-nos das atenções do Senhor e nos trazer para os caminhos do mal. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que nos dê esclarecimento, que nos dê conhecimento para compreender o que vem de Ti, Senhor, e que possamos nos livrar dos nossos males, das nossas doenças, e sempre lembrarmos, Senhor Deus, que o Senhor prometeu para nós que um dia estaremos num lugar onde não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento, nem choro, nem dor. Esse lugar é o céu, Senhor. Pedimos a Ti que prepare nosso coração e prepare, Senhor, para a volta do Senhor Jesus, para que possamos estar perfeitos para sermos levados contigo para o céu, Senhor. Amém. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Um ultramplexo para você e até o nosso próximo programa Espaço Jovem. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Jovem.